Antena Web Informação. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Portugal vai sair dia 17 de maio do Plano de Assistência da Troika, liderado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu. Ontem foi feito o anúncio pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. A saída vai ser limpa, sem o recurso a um plano cautelar. Entretanto, o Diário Económico avançou esta manhã com a notícia de que a Troika, como já disse, constituída pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, cria um novo memorando, um compromisso escrito que, de imediato e perentoriamente, Pedro Passos Coelho terá rejeitado. Esta proposta pela Troika foi feita na altura da 12ª avaliação da Troika ao país. Houve, desde logo, uma tensão elevada do princípio desta proposta até ao final da 12ª e última avaliação da Troika aos compromissos portugueses. A Comissão Europeia elogiou, ainda assim, a determinação lusa. Na Ucrânia, confrontos violentos nas principais cidades, neste caso Slaviansk, Kramatorsk e na própria Donetsk. Em Odessa, o número de vítimas passou dos 40 neste fim de semana, devido a um incêndio na casa dos sindicatos, que vitimou, como já disse, mais de 40 pessoas. São já mais de 70 vítimas mortais que se registram desde sexta-feira à noite, depois de se iniciarem os violentos confrontos entre as forças ucranianas e as independentistas pró-russas. As forças pró-russas já admitiram que há grandes baixas, há um número elevado de baixas, que poderão ultrapassar as 20 vítimas mortais. Entretanto, há alguns instantes, chegou a informação até nós de que dois soldados ucranianos terão sido assassinados enquanto tentavam retomar o controle da televisão de Slaviansk, o bastião das forças pró-russas. Na Nigéria, em Chibok, no nordeste do país, mais de 200 menores continuam sequestrados e com paradeiro incerto. O grupo islamita Boko Haram já reivindicou o rapto das 200 crianças do sexo feminino, na sua maioria. Apple, Google, Facebook e Microsoft. As quatro empresas vão notificar os seus utilizadores quando empresas governamentais quiserem aceder aos seus dados pessoais. No Panamá, houve eleições ontem e o até então vice-presidente, Juan Carlos Varela, ganhou o respectivo ato eleitoral com quase 40% dos votos. A sua política, ou a sua campanha, foi assentada nos direitos sociais e na luta contra a corrupção. No desporto, o Benfica empatou ontem, 11 jogos depois, frente ao Vitória de Setúbal. O Futebol Clube do Porto perdeu 2-1 em Olhão, frente a um olhanense que ainda luta pela permanência, a mesma que o Futebol Clube de Arouca, pela primeira vez na primeira divisão, e Gil Vicente Futebol Clube garantiram ontem. Quanto ao Benfica, os 11 jogos são referente às 11 vitórias consecutivas que a equipa treinada por Jorge Jesus conseguiu nesta temporada. Um registro igualado numa época anterior, mas que não foi ultrapassado. Quanto ao futebol internacional, a Juventus não precisará de jogar frente ao Atalanta, embora, claro, terá de cumprir este calendário, mas já é campeã nacional. Ontem, a equipa do Catania, que já está despromovida ao segundo escalão, à Série B italiana, venceu a Associação Sportiva de Roma por 4-1. Um jogo insólito para os romanos, que assim ficam a 8 pontos da Juventus, da Vecchia Senhora, a apenas 2 jornadas do fim. O jogo realizou-se ontem e Mariano Julio Isco marcou para os da casa, o Catania, aos 26 e 34 minutos. Francesco Totti reduziu ainda para os romanos aos 37 minutos, mas a equipa da capital italiana acabou por perder por 4-1 com golos de Gonzalo Bergessio aos 55 minutos e Pablo Barrientos aos 39, fixando-se assim o resultado em 4-1 para o Catania, que atualmente tem 26 pontos, mas já está na zona de despromoção e não vai sair da mesma. Está no 19º de 20 lugares possíveis e o 17º tem atualmente 36, como já disse, com apenas 2 jogos para o final. Almost Visible Orchestra, dos Noiser, ganhou o prémio de melhor álbum de 2013, o prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Samuel Uria, com Lenço Enxuto, ganhou o prémio de melhor música do ano de 2013, atribuído pela mesma entidade. A Sociedade Portuguesa de Autores atribui vários prémios, entre os quais o de melhor álbum e o de melhor música. Os mesmos que foram então ganhos, como já disse, pelos respectivos Noiser e Samuel Uria. Este foi o Antena Web Informação. Mais logo há mais notícias. Voltamos a encontrar-nos amanhã pelas 14h25, 14h30 sensivelmente. Sem esquecer que a qualquer momento poderá haver, e sempre que se justifique, um especial informativo no canal 1 da Antena Web. Boa tarde, ouvinte.